baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. The Mix Fest. You know what to do with that big fat butt, big fat butt, fat butt, wiggle, wiggle. Este é mais um CD com a qualidade. DJ Oséias Freitas. blogspot.com. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. You know what to do with that big fat butt, big fat butt, wiggle, wiggle, wiggle. DJ Oséias Freitas. blogspot.com. Juro te quero, te amo demais. É tudo pra mim. Sound Brasil. Este é mais um CD com a qualidade. DJ Oséias Freitas. blogspot.com. CD Mix Fest, Vitória do Xingu. Eu pensei, enlouqueci meu coração. Você viver um grande amor. Não conheci o que é paixão. Zéias Freitas. Banda 007. Fest, Vitória do Xingu. Oh, joseiasfreitas.blogspot.com. Master Sound Brasil. Se foi amor, diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo. Perfeitos momentos quando durava de amor. Pintado do Mix, DJ Alê Digital. joseiasfreitas.blogspot.com. Hoje na casa do seu Zé é dia. Tava cheia de lavinha, tudo pra ter energia. Uma no chão, outra em cima da pia. Na casa do seu Zé vai rolar uma putaria. Sound Brasil. Produzindo sucesso. Fest, Vitória do Xingu. Vitória do Xingu. Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo. Pra mim não é defeito, é o jeito de amar. Apaixonado mesmo, sou descarado mesmo. Se você for embora, outra vez vou te buscar. Produções e mixagens by DJ Oséias Freitas. Oséias Freitas, de Vitória do Xingu. Chora. Tira a foto do iPhone, vou cantar na sua vez. Tá tudo antiquado, tem a pista de nariz. Caixinha tá em todas, barata e exalação. Vou pegar essa novinha, vê que tem aquisição. Ela não quer romance, ela quer ocitação. Não quer ser a princesa, mas é a mulher do padrão. Quer poder. Novinha quer poder com alho, quer o amanhecer. Quer poder. Quer poder. Novinha quer poder com alho, quer o amanhecer. Master Sound Brasil. Vem conquistando o Brasil. Vou tirar foto do iPhone, vou cantar na sua vez. Tá tudo antiquado, tem um piercing no nariz. Caixinhas tá em todas, barata e exalação. Vou pegar essa novinha, vem que tem aquisição. Ela não quer romance, ela quer ocitação. Não quer ser a princesa, mas é a mulher do padrão. Quer poder. Novinha quer poder com alho até o amanhecer. Quer poder. Novinha quer poder com alho até o amanhecer. Quer poder. Novinha quer poder com alho até o amanhecer. Quer, quer, pega, quer poder, quer poder. Novinha quer poder com ar, quer amanhecer. Este é mais um CD com uma qualidade. DJ Oséias Freitas. blogspot.com. Vitória do Xingu, by DJ Oséias Freitas. Portal Master Sound Brasil. História do Xingu, Pará. Yeah. Este é mais um CD com uma qualidade. DJ Oséias Freitas. blogspot.com. Sabe aquela menina sentada ali? Olhar desconfiado, tão inocente. Já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela sabe qual é. Esse é meu último aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz, faça ela feliz. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela. Ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas eu fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. É Billy Brasil. Billy Brasil. Mix Fest, Vitória do Xingu. Eu me apaixonei, me enganei. Eu não penso em nada. Pra mim você não vale nada. Pra mim você não vale nada. Os sonhos são decepção. Acreditava nas suas palavras. Você não vale nada. Pra mim você não vale nada. Hoje eu vou beber até o dia clarear. Vem pra minha mesa que hoje é open bar. Hoje não tem hora. DJ Oséias Freitas. Chama o Samu, hoje eu vou tomar gritos da viante. Vou dar virote. Chama o Samu, hoje eu vou tomar gritos da viante. Vou dar virote. Chama o Samu, hoje eu vou tomar gritos da viante. Vou dar virote. Chama o Samu, hoje eu vou tomar gritos. Manda, manda, manda. Manda Face Melody. Face Melody. Suas palavras, você não vale nada. Pra mim você não vale nada. Hoje eu vou beber até o dia clarear. Vem pra minha mesa que hoje é open bar. Hoje não tem hora pra acabar. Vou dar virote, vou dar virote. Chama o Samu, hoje eu vou tomar de casa. Virote, vou dar virote. Mix Fest. Por que você fez assim? Com quem te amou de verdade? Se você nunca me fez, pra que tomar falsidade? O que minha alma falou? E meia fantasia. Já mentiu até no prazer, fingindo tanta loucura. Não me quer. Este é mais um CD com uma qualidade. DJ Oséias Freitas. blogspot.com.

tira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? Hoje eu quero cair. Ah, então escuta isso aqui. As mulheres se revoltaram. Escuta o que eu te digo. Dá um grito no baile, quem vai trair o marido? Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. DJOséiasFreitas.blogspot.com. Que gostam de dançar, ainda chama as amiguinhas. Vai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Bota a mão na cintura e deixa ir até o chão. Vai, vai. Senta, senta, senta no chão. Vai, vai. Fica, fica, fica no chão. Vai, vai. Senta essa bunda no chão. Bota a mão na cintura e deixa ir até o chão. Vai, vai. Senta essa bunda no chão. Vai, vai. Fica essa bunda no chão. Bota a mão na cintura e deixa ir até o chão. Oséias Freitas. Sua ausência cada dia está me matando. Não vejo mais um jeito de te reconquistar. Procuro qualquer coisa pra ocupar minha mente, mas sem querer penso em você de repente. Vou dar um jeito e sair dessa solidão. Com essa carretinha que é pressão, em governador do Nunes Feira é só sucesso. A cidade que é do meu coração. Não vejo mais um jeito de te reconquistar. Procuro qualquer coisa pra ocupar minha mente, mas sem querer penso em você de repente.